Hoje eu queria colocar aqui algumas advertências metodológicas que complementam aquela coisa que eu estou escrevendo sobre, vamos dizer, as duas, vamos chamá-las de tragédias da utopia, duas utopias que resultaram no um produto exatamente inverso ao esperado, que a primeira foi a do marxismo e a segunda, essa agora, do que estou chamando provisoriamente de revolução diversitária, essa ideologia da diversidade. Essas advertências talvez não caibam no escrito, que ainda tá sendo preparado, então eu decidi dá-las aqui na aula. Talvez sejam incorporadas, se houver tempo, no escrito, se houver tempo, mas eu acredito que não vai haver. Então, quando eu digo que são advertências metodológicas, é necessário lembrar o seguinte: um método se constitui de uma série de sentenças de validade a priori, quer dizer, independente da experiência, e que vão justamente enquadrar a própria possibilidade de inteligência do objeto a ser estudado. Ou seja, elas delimitam as possibilidades lógicas da investigação. E, evidentemente, a sua validade tem que ser a priori, que ela não pode ser determinada pela própria experiência, cuja lógica ela está, vamos dizer, preparando. Não tem sentido. Na verdade, não existe nenhuma possibilidade de você validar um método pela experiência, porque a experiência depende do método. Então, e vamos dizer, o método, por sua vez, se ele não depende da experiência científica a ser conduzida de acordo com os cânones que ele mesmo estabeleceu, ela depende de um conhecimento prévio desse objeto numa esfera que poderíamos dizer pré-científica, ou seja, a percepção comum e normal da humanidade, da qual se pode, então, não extrair por dedução, evidentemente, nem por indução, mas que sugere, então, alguns princípios metodológicos que em seguida vão orientar a experiência. Alguns dos princípios desse tipo de investigação eu coloquei na apostila Questões de Método nas Ciências Sociais, ou Questões de Método das Ciências Humanas. Ele circulou com dois títulos. Mas evidentemente é sempre preciso acrescentar alguns outros. Um deles eu mesmo resumi no Facebook hoje, dizendo o seguinte: hoje, outro dia eu também toquei nesse assunto uns 3 dias atrás, que nenhum fator que esteja onipresente em todos os fenômenos possíveis e imagináveis pode ser causa de nenhum deles. Esse princípio me parece suficientemente óbvio para não precisar ser justificado. E também, vamos dizer, de maneira inversa e complementar, nenhuma ação humana pode ser explicada por fatores que estejam necessariamente presentes em todas elas. Quando nós fazemos a lista desses fatores, nós vemos que não acaba mais. Por exemplo, se você perguntar, se pegar, por exemplo, toda a obra do Michel Foucault, ela se destina a mostrar que todas as relações humanas não passam de, no fim das contas, relações de poder, relações de dominação. Eu digo muito bem, as relações de poder e dominação estão de fato presentes em todas as relações humanas. Mas também não está presente o sexo? Também está. Também não está presente a linguagem? Também está. Também não estão presentes as ondas eletromagnéticas, especialmente as ondas acústicas pelas quais passa a linguagem? Também está. Também não estão os fatores genéticos? Também estão. E assim por diante. Ou seja, há uma lista de fenômenos onipresentes. Se você pegar qualquer um e procurar indícios da presença deles em muitos fatos, você sempre vai encontrar um montão. E pela mera acumulação de exemplos, você tomará sua tese por demonstrada. É isso. Então, por exemplo, a onipresença dos fatores dos conflitos de ordem sexual assinalado por Sigmund Freud, é claro que eles estão presentes. Mas também estão presentes inumeráveis outros fatores. E pelo fato dessa onipresença e pelo fato da variedade de fenômenos nos quais esses fatores estão presentes, então nós podemos, de cara, determinar isto. Fatores onipresentes nunca são causa de nada em particular. Tá certo? Na verdade, não são causa de coisa nenhuma, são apenas componentes. É isso. E também é claro que a acumulação de fatos em favor de uma tese, esse é um outro princípio, a acumulação de fatos em favor de uma tese ou de uma interpretação geral nunca prova nada por si mesma, por mais volumoso que seja o rol dos fatos abrangidos. Tá certo? Pelo motivo que o preceito anterior já deixou claro. Né? Esses fatos e esses indícios sempre aparecerão e sempre em número esmagador. Só que se você pegar um outro fator e começar a assinalar a presença dele, também a lista será ilimitada e esmagadora. Tá certo? Portanto, vamos dizer, o acúmulo de fatos nunca prova nada a não ser como um princípio de comparação com explicações alternativas, com o seu respectivo rol de fatos comprobatórios. Isso quer dizer, o acúmulo de provas por si nunca significa nada, a não ser que você compare com provas em contrário. Então, a ciência não consiste na acumulação de fatos e provas, mas consiste na comparação de hipóteses. Isso aí já é um princípio que já foi estabelecido por Aristóteles e que continua perfeitamente válido, tanto no método científico do Claude Bernard quanto do Karl Popper ou qualquer outro teórico da metodologia científica que você procure. Isso aí é uma conquista definitiva, no que eu chamo os patamares. Não é isso? Então, a ciência é esse é o motivo pelo qual Aristóteles, tendo sido inventor da lógica analítica, jamais a emprega nos seus tratados, mas emprega sempre a dialética, porque a dialética é confrontação de hipóteses contrárias. É da confrontação de hipóteses que podem surgir ou novas hipóteses explicativas mais poderosas e mais abrangentes, ou até uma conclusão cabal. Capaz de matar o problema. Sem a confrontação de hipóteses, não existe absolutamente nada. Ora, se você procurar todas as grandes teorias que fizeram a cabeça do mundo moderno, a teoria do Kant, a teoria do Karl Marx, a teoria de Charles Darwin, a teoria de Sigmund Freud, a teoria de Jung, a teoria do Michel Foucault, todas elas, sem exceção, você não encontrará nenhuma confrontação de hipóteses. É a mesma coisa que dizer, tudo isso tem validade científica zero. As teorias mais importantes e de maior prestígio que fizeram a cabeça do mundo ocidental não têm estofo científico nem a rigor nenhum. Apenas, vamos dizer, a acumulação de fatos, né, exerce uma função persuasiva, uma função de tipo retórico. Quer dizer, você aponta um fato e mais outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro, então pelo próprio efeito de esgotamento, né, da cabeça do ouvinte, ele sai persuadido daquilo, evidentemente. Até que alguém levante uma outra hipótese e mostre tantos fatos em favor dela quanto o anterior mostrou em favor da outra tese. Então, é por isso que eu considero que alguns debates que tanto apaixonam os nossos contemporâneos jamais chegaram a conclusão alguma. Por exemplo, o confronto entre o evolucionismo e o design inteligente. Eu digo, há indícios em favor de um, em favor de um e de outro, em número ilimitado. Você pode citar fato, mais fato, mais fato, mais fato, mais fato. Portanto, não é da confrontação de fatos que você vai chegar a uma conclusão. Precisa um algo a mais. Tá certo? E esse algo a mais, evidentemente, está faltando na discussão. Porém, essa discussão já sai viciada, por quê? Porque evolucionismo e design inteligente não são contraditórios, como prova o fato de que quem inventou a teoria do design inteligente foi o próprio Charles Darwin. Nos parágrafos finais do livro Origem das Espécies, ele enuncia claramente a ideia de um design inteligente, quer dizer, Deus planejou tudo isso, né, o processo evolucionário, etc, etc. Então, se Deus está conduzindo o processo evolucionário, tendo em vista a sobrevivência do mais apto, então você já tem aí o design inteligente. Quando aparece então uma confrontação evolucionismo ou design inteligente, você vê que já tem alguma coisa errada, quer dizer, na base da discussão. E ela não vai, evidentemente, poder ter solução, porque ela está atirando uma teoria contra si mesma e não contra um verdadeiro antagonismo. O antagonismo ao evolucionismo seria não o design inteligente, mas a teoria das espécies fixas. É coisa completamente diferente. Você não precisa aderir ao design inteligente para acreditar em espécies fixas. Quer dizer, as espécies são formas definitivas, não são intercambiáveis, uma espécie não se transforma na outra, tá certo? Todas as mudanças evolutivas que elas possam sofrer estão dentro do molde da sua espécie. Isso é uma outra teoria, isso não tem nada a ver com design inteligente. Porque se você perguntar se as espécies são fixas, foi Deus que fez assim, ou foi a própria natureza, ou foi o Big Bang que determinou, tanto faz. Portanto, a teoria das espécies fixas, que é o verdadeiro antagônico do evolucionismo, não tem nada a ver com design inteligente. E o design inteligente não é um antagônico do evolucionismo. Você vê como as discussões contemporâneas entre pessoas supostamente inteligentes podem ser, às vezes, de uma burrice quase impensável. Tá certo? Ora, esta burrice, às vezes, é originária. Quer dizer, os próprios criadores das teorias já tinham um coeficiente de burrice anormal. Eu sei que parece escandaloso eu dizer isso, mas eu já vi sinais de burrice muito sérios em René Descartes, em Kant. Quando eu falo burrice, não é que eles não sabiam algo que eu sei, porque eu nasci depois, recebi uma série de contribuições que eles não receberam, então isso não prova nada. Mas quando eu vejo que o indivíduo não está entendendo a sua própria teoria, e portanto ele está dizendo uma outra coisa que não é bem aquela que ele pensa que está dizendo. Isso acontece com muita frequência. Quando eu observei, por exemplo, que René Descartes, que é o criador da teoria da moderna da consciência subjetiva, tá certo? Ele não sabe a diferença entre a sua consciência subjetiva real, biográfica, pessoal, e o conceito genérico de eu. Eu digo, epa, ele está confundindo uma coisa com um conceito. Isso é grave. Para um filósofo, isso é imperdoável. Sobretudo para um filósofo que teve, como ele teve na juventude, um certo treinamento escolástico. E, vamos dizer, além desse tipo de defeito estrutural que vem já na origem, existem outros fatores que fazem, vamos dizer, a burrice se propagar socialmente. O primeiro é o seguinte: toda teoria que é muito complexa, ela não age historicamente pela totalidade da sua do pensamento ali embutido, mas apenas por um esquema que se torna de domínio público. Esse esquema, evidentemente, é redutivo, às vezes até é caricatural. E, nessas condições, o que acaba exercendo a influência histórica mais profunda não é a filosofia ou a teoria enquanto tal, mas justamente os seus defeitos. Porque, na medida em que uma teoria sai do papel para se transformar numa realidade histórica, e ela faz isso através da sua versão simplificada, é inevitável que os seus defeitos, que estavam inicialmente embutidos sob, vamos dizer, camadas de elegância lógica ou literária ou científica, como quem, acabe aparecendo no terreno dos fatos. E também é quase inevitável que os observadores favoráveis ou contrários a essa teoria não vinculem esses efeitos à teoria originária, mas os expliquem por fatores supervenientes. Um desvio, um acidente, alguma coisa assim. Mas se as pessoas aprenderem realmente a fazer análise de uma filosofia, análise em profundidade, não no sentido que faz a escola analítica, ou no sentido que é apenas a busca da coerência lógica, ou no sentido que faz o desconstrucionismo, que é a ideia de desmontar uma teoria para que ela transformar em pó, tá certo? Mas uma análise séria, tá certo? Vinculando, vamos dizer, o conteúdo teórico da ideia aos meios de ação com que ela conta para se transformar em realidade histórica. Então você descobrirá que praticamente os efeitos históricos de quaisquer teorias já podem ser antecipados na própria formulação da teoria, principalmente pelos defeitos lógicos que ela contém. Na aula passada eu expliquei, tentei responder a seguinte pergunta: como é que o regime soviético, inspirado inicialmente na ideia de uma revolução proletária enunciada por Marx, terminou se transformando numa ditadura da nomenclatura, ou seja, da inteligência, do partido, tá certo? E a ditadura do proletariado, em vez de ser exercida pelo proletariado, foi exercida sobre ele e contra ele. Como foi possível isto? Hã? Se você, então, vasculha as obras de Karl Marx, você vai ver que desde o início ele foi ambíguo a respeito da função dos intelectuais. Então, ele sabia que se os intelectuais assumissem a liderança do processo, isso de certo modo estaria desnaturando, né, o movimento proletário. Quem tem que guiar os proletários são os proletários. Mas ao mesmo tempo ele dizia: os proletários não têm ainda consciência histórica e precisam ser guiados pelos intelectuais. Então como é que fica isso, né? Se, por outro lado, se você diz que só o proletariado, por ser a última classe explorada, pode ter uma visão realista, objetiva do processo histórico, enquanto as outras classes têm uma visão distorcida pelo seu interesse de classe, como é que você explica que quem enuncia em primeiro lugar a consciência proletária seja não um proletário, mas um intelectual de origem burguesa? Tem um monte de problemas aí que precisavam ser esclarecidos, e Karl Marx nem mexe nisso aí. O que mostra que há, vamos dizer, menos uma hipocrisia premeditada do que um escotoma, uma mancha no olho, como é que se diz? Uma paralaxe cognitiva. Quer dizer, o indivíduo está fazendo uma construção teórica que diverge daquilo que ele está vendo na realidade. O eixo de uma coisa não confere com o eixo da outra, embora elas possam coincidir em partes secundárias, né? Então, ora, esta ambiguidade sobre a função dos intelectuais já prenunciava exatamente o que aconteceu na Rússia, na China, em Cuba, na Hungria, no Rigoparta. Ou seja, você vai ter não uma ditadura do proletariado, você vai ter uma ditadura da inteligência em cima do proletariado, e a inteligência vai acumular tanto poder que depois ela não tem como devolvê-lo aos proletários, mesmo que quisesse. Porque, quer dizer, a consciência do proletariado é criada pela inteligência depois da revolução, como o próprio Lenin observou. Isso quer dizer que toda a história e toda a ação do proletariado sob o socialismo é conduzida sob a batuta da inteligência. Então, o proletariado é adestrado cada vez mais a seguir as instruções da inteligência. Então, ele não tem nenhuma experiência de decidir as coisas por si mesmo, e terá cada vez menos. Então, mesmo que a inteligência diga: pô, nós fizemos a revolução para os proletários, nós devemos devolver o poder a eles, você não tem mais como fazer isso. Quer dizer que a ditadura da inteligência, ou ela se destrói a si mesma, ou ela permanece para sempre. Destruir-se a si mesma foi o que aconteceu na União Soviética, permanecer para sempre é o que está acontecendo na China. Tá certo? Não tem outra saída. Ou seja, a famosa destruição do Estado, que fala Marx. Primeiro você tem a ditadura do proletariado, e depois você tem a destruição do Estado e o advento da liberdade universal. Esta destruição do Estado é impossível. Ela não pode acontecer. Não só, vamos dizer, materialmente, mas na sua própria concepção. Quer dizer, para que o Estado se destruísse, seria preciso que ele recuasse, em vez de ele ocupar toda a sociedade. Mas Karl Marx diz que o Estado estará tão identificado com a sociedade que ele desaparecerá. Eu não, o Estado não desaparece por estar onipresente, desaparece o conceito dele como entidade separada, né? Mas não o Estado enquanto realidade. Então, Karl Marx, que tanto acusa o pensamento burguês de ser abstratista e metafísico, como ele diz, metafísico no marxismo é termo pejorativo, que em vez de tratar de realidades, trata de conceitos e pensa que os conceitos são realidades, ele mesmo cai nesse erro grotesco, no fim das contas, de imaginar que a desaparição do conceito do Estado corresponde à desaparição material do Estado. É um erro de criança, gente. Isso não é perdoável num filósofo de profissão. O filósofo não pode fazer isso. O que mostra o seguinte: que, pelo menos neste ponto, Karl Marx era burro, simplesmente um incapaz. Não é um filósofo. Você não pode botar na altura de um Platão, Aristóteles. Não, não tem como fazer isso. Então, o que não quer dizer que fosse uma besta quadrada integral, porque muita coisa ele acertou. Não é isso? Mas, curiosamente, se você perguntar do marxismo o que resultou na realidade, resultou a ditadura da intelectualidade, a ditadura do partido, a ditadura da vanguarda. Ditadura indestrutível, na verdade. Ela só pode ser destruída se junto derrubar o regime todo, como aconteceu na União Soviética. Mesmo assim, os caras da inteligência vão continuar no poder. Cai o regime, mas as mesmas pessoas continuam no topo, como aconteceu no, na, na, na própria Rússia. Na Polônia estava acontecendo quando eu passei lá. Que ano que eu passei na Polônia? 2011. 2011. Agora parece que não está mais tanto assim. Mas todo mundo se queixava: olha, quem está no poder, se não são os comunistas, são os netos deles. Né? Então, isso quer dizer que de todo. Tudo que o marxismo anunciou para o futuro, a única coisa que se realizou mesmo, né, foi aquela previsão que ele não fez, que ele escondeu, que é da ditadura dos intelectuais. Isso foi mais ou menos o que eu expliquei na aula passada. Se queremos agora fazer uma análise idêntica com relação à Revolução Universitária, Maio 68 e seus prolongamentos, que aliás estão aí presentes até hoje, a coisa se complica de uma maneira fantástica, porque a história do marxismo, com todas as suas variações e suas transformações quase alucinantes, né? Eu já mencionei aqui a teoria que começa dizendo que a ideologia nasce da posição de classe e depois termina dizendo que o partido cria pela propaganda a classe que ele vai representar. Fala, bom, então essa teoria mudou um bocado. Né? É como a teoria da evolução que terminasse dizendo que as espécies são fixas, mais ou menos a mesma coisa. Tá certo? Todas essas transformações, por mais alucinantes e variadas que sejam, elas remetem ao mesmo corpo de textos inicial. O movimento comunista, sem dúvida, o comunismo moderno, começa com os textos de Marx e Engels. E todos os autores marxistas se reportam a esses textos. Mesmo quando eles dizem o contrário, alegando que estão dizendo a mesma coisa, ainda estão se reportando aos mesmos textos. Portanto, você tem um corpus doutrinal inicial, como você tem no cristianismo, no judaísmo, você tem a Bíblia, tem a Torá, tem o Novo Testamento, certo? No Islã tem o Corão, então tem um texto sacro inicial ao qual tudo se reporta. Pode haver diferenças de interpretação absolutamente radicais, 180 graus separados, mas ainda as duas estão se remetendo, vamos dizer, ao mesmo corpus. No caso da Revolução Universitária, esse corpus não existe. É. Não há, vamos dizer, um texto que resuma a teoria da diversidade e da revolução universitária. Não há nenhum. E, ao contrário, as fontes que acabaram desaguando em 1968 e em todo o movimento político mundial que se seguiu, elas são tão variadas, que ninguém esperaria vê-las contribuindo para a mesma finalidade. E, no entanto, a revolução universitária é inconcebível sem qualquer delas. Se você tirar uma, o negócio não funciona mais. Para vocês terem ideia, a primeira sugestão da revolução universitária veio do George Lukács. Na verdade, a primeira veio de Lenin, quando Lenin disse que quem vai fazer a revolução não é o proletariado, somos nós que vamos fazer em nome do proletariado. Proletariado que na Rússia nem existia propriamente dito. Existia só em germe. Né? Então, partindo desta observação do próprio Lenin e partindo do fato escandaloso da traição proletária, quer dizer, na Primeira Grande Guerra, os proletários, em vez de se aliar à Revolução Internacionalista, se aliaram aos seus governos burgueses na guerra imperialista, e os comunistas ficaram tudo assustados porque isso aconteceu. Partindo deste fenômeno, o Georg Lukács, eu creio que já em 1910 ou 1915, ou logo depois da Revolução Russa, eu não sei exatamente a data, mesmo porque, aliás, quando estou escrevendo esse trabalho, eu advirto ali numa nota de rodapé, todas as citações deste negócio são de memória, porque todos os meus livros estão lá no depósito. Eu garanto que, em substância, são verdadeiras, mas não garanto o literal da coisa. Aqui também está valendo a mesma coisa. Então não sei exatamente quando George Lucas disse isso, mas foi no começo do século XX. Ele disse o seguinte: o que se opõe à revolução proletária não é só o poder político, econômico, militar da burguesia, mas o controle ideológico que ela exerce sobre o proletariado. Então, vamos dizer, os proletários, na Guerra de 14, agiram, do ponto de vista comunista, contra os seus próprios interesses materiais. Eles teriam interesse em fazer a revolução, tomar o poder, em vez disso, eles vão morrer nas trincheiras para favorecer o imperialismo burguês, né? Então, por que que eles fazem isso? Não pode ser por um fator material, evidentemente. Então, há um fator ideológico, cultural, psicológico que está impedindo. Isso. E, em seguida, ele nota que, vamos dizer, a ideologia de cada classe dominante ao longo do tempo herda muito da ideologia da classe dominante anterior e a trabalha pelos seus próprios, segundo os seus próprios interesses. Então, se você notar bem, todo o legado das civilizações, da civilização, está presente na última ideologia dominante. Se você pegar a ideologia burguesa, então ela absorve contribuições que vêm desde o Império Romano, passando pela Idade Média Cristã, Renascimento, Revolução Francesa, está tudo isso, segundo ele, né, sustentando ideologicamente o poder burguês. Então ele diz: então não podemos destruir a burguesia diretamente, nós temos que destruir o legado da civilização primeiro, senão não vai funcionar. Esta foi a primeira ideia que surgiu. Se você pensa que os itens seguintes da teoria diversitária foram todos criados por comunistas ou gente da esquerda, você está redondamente enganado, né? Porque eles vêm da direita e até da extrema direita. Por exemplo, o Dr. Sigmund Freud era um reacionário de marca e tinha um desprezo sem fim pelo socialismo. No entanto, qual é a teoria dele? Bom, a teoria dele é que toda a civilização, a cultura, a religião, as instituições, etc., tudo isso, no fundo, nasce de um conflito instintual primitivo. Que, vamos dizer, para resumir brutalmente, eu diria, é um conflito entre o desejo e o medo. Não é isso? Você tem o id, que é o fundo animal do homem, com toda sua agitação de desejos, tá certo? E você tem o medo da punição, o medo da autoridade, o medo de algum fator externo que se opõe à realização desse desejo, que seria então o tal do superego. E o coitado do ego, segundo o Dr. Freud, não tem uma existência independente, ele nasce desse entrechoque. Quer dizer, o ego, segundo Freud, não é senão um subproduto do choque entre o desejo e o medo, entre o id e o superego. O que que significa isso? Da onde vêm todas as criações da arte, da literatura, da religião, da moral, da política, do direito, etc., tudo do ego. Então, quer dizer que no fim das contas é tudo uma camuflagem em cima de um conflito instintual. Não é isso? Conflito do desejo e do medo, do id e do superego. E isto, vamos dizer, se o que você está interessado é em derrubar todos os valores da civilização, isso é um instrumento maravilhoso para fazer isso. É? E o Dr. Freud, então, entrega isso de mão beijada às pessoas que ele mais desprezava, que eram os socialistas. Demorou um tempo para que eles perceberem, vamos dizer, o potencial destrutivo da teoria psicanalítica. Potencial do qual o próprio Dr. Freud não estava inconsciente, porque quando ele desembarcou nos Estados Unidos, ele disse para um amigo dele: essa gente não sabe que nós viemos lhe trazer a peste. É? Então ele sabia que aquilo era uma peste. Ele só não sabia, né, quem ia tirar proveito da peste. Então, quando você vê, por exemplo, a obra do Herbert Marcuse, que muito tempo depois será uma síntese de marxismo e psicanálise, você entende, né, que este potencial pestífero da psicanálise só podia ser aproveitado por quem estivesse realmente muito interessado em destruir a civilização. Mas, em seguida, você vê outras contribuições que vêm de fontes ainda mais inesperadas. Por exemplo, se havia um sujeito que desprezava o socialismo e todos os movimentos igualitários, era Friedrich Nietzsche. Ao contrário, ele achava que tudo isso era uma herança mórbida do cristianismo. Ele disse o cristianismo ele incentiva, vamos dizer, a fraqueza, a submissão, etc, etc. E com isso ele adoece a espécie humana, impedindo que os indivíduos mais fortes e vigorosos imponham a sua autoridade. E é claro que, se você pegar o discurso socialista, você vai ver que ele incorpora um bocado de retórica cristã no seu meio. Isso desde o século XIX já vinha isso. Se você pegar um Tolstói, por exemplo, Tolstói é tipo do socialista cristão, entre aspas. Esse é um antepassado da teologia da libertação. Né? Então esse elemento cristão, pseudo-cristão, sempre esteve presente na retórica socialista. Né? Nietzsche, então, via toda a civilização, pelo menos a civilização do Ocidente, eu não conhecia muito do Oriente, como uma série de camuflagens construídas em cima daquilo que ele chamava vontade de poder, ou seja, o desejo de dominação, né? De dominar o próximo. Ele não via nada de errado na vontade de poder, o errado estava na camuflagem, quer dizer, em negar a vontade do poder ao mesmo tempo que você a exerce. Essa é a... Então ele cria a apologia do super-homem. O que é o super-homem? É o sujeito que não reconhece nenhum valor ou autoridade acima de si mesmo. E, portanto, ele cria e impõe os seus próprios valores do jeito que ele bem entende. Tá certo? Quem primeiro tirou proveito disso aí foram os nazistas, evidentemente. Não sei como, porque... elucubrações esquisitíssimas, o Adolf Hitler conseguiu fazer do povo alemão a encarnação do super-homem, quando o próprio Nietzsche tinha um profundo desprezo pelos alemães, tá certo? E ele os considerava exemplar do que ele chamava, no oposto do super-homem, tinha o que ele chamava o último homem. O último homem, o sujeito chegou na indignidade total. Tem até um filme esplêndido do Friedrich Murnau chamado O Último Homem. Letzter Mann, né? Que é um sujeito que é porteiro de um hotel, e como porteiro ele usa um uniforme todo bonito, né? E um dia, como ele está muito velho, ele não aguenta mais carregar as malas dos hóspedes, eles o transferem para a limpeza, e daí a vida do cara sem o uniforme está totalmente destruída, acabam com o cara, tá certo? Embora o serviço dele tivesse ficado mais leve, né? A perda do uniforme corresponde à perda da identidade. Exatamente como no romance do Luigi Pirandello, o falecido Mattia Pascal, né, em que o sujeito, quando perde a sua identidade civil, ele passa a ser um nada. Ele descobre que a identidade civil dele é mais real do que ele mesmo. Então isto para Nietzsche é o último homem, o cara que não é absolutamente nada e que é totalmente determinado por um fator aleatório externo. Então este é o oposto do último homem, do super-homem, e o Nietzsche viu os alemães como o protótipo do último homem, não do super-homem. Eu não sei como Hitler conseguiu. Hitler adorava Nietzsche, ele sabia trechos inteiros de Nietzsche de cor, né? De Nietzsche, aliás, Schopenhauer também. Ele conseguiu lá trabalhar o negócio de modo a fazer dos alemães o super-homem, né? Mas acontece que esta ideia de você criar livremente os seus valores e, portanto, você derrubar, fazer o que o próprio Nietzsche chamava subversão, ou derrubada de todos os valores, tá certo? E você se torna, vamos dizer, o livre criador dos seus próprios valores, esta ideia está profundamente embutida na Revolução Diversitária, no Maio de 68. O famoso é proibido proibir, é um eco de Nietzsche, evidentemente, né? Quer dizer, a nossa vontade está acima de todos, de qualquer injunções civilizatórias, religiosas, etc, etc. Então, Nietzsche foi uma das fontes disso aí. Pior que o Nietzsche foi Heidegger. Né? Heidegger era um militante nazista, com carteirinha e tudo, e a ideia de que não, aquilo foi apenas um oportunismo que ele de que ele se serviu para conservar sua profissão, hoje está totalmente provado que não é nada disso, porque eles publicaram os diários do Heidegger da época, e ele era realmente um entusiasta do regime nazista durante muito tempo, né? E o Heidegger fez para o movimento diversitário uma contribuição ainda mais profunda e melhor do que a do Freud e a do Nietzsche. Não dá para eu resumir aqui a filosofia do Heidegger, mas eu vou só chamar a atenção para um ponto. Ele observa que, até o advento dele neste mundo, todas as éticas, o moral, todo o princípio do dever ser era derivado, logicamente, de algum princípio do ser. Então, primeiro você tem uma teoria da realidade e daí tem uma teoria do agir. Ele mostra que isso é uniforme, assim, isso é assim em Platão, em Aristóteles, é no Epicuro, vamos dizer, toda a filosofia medieval, é no Kant, é no utilitarismo moderno, sempre tem uma teoria geral da realidade, muito divergente entre si, é claro, da qual se deduz, então, o princípio do agir, ou seja, do dever ser. Então, isso quer dizer, a ética depende de uma ontologia. Então, o que aconteceria com a ética se você derrubasse a ontologia? Como é que o Heidegger derruba a ontologia? Ele, por um processo que ele chama de desconstrução. O termo se torna tão disseminado e tão adorado na Revolução de 68 até hoje, que só pela popularidade do termo você pode julgar a importância que a contribuição do Heidegger teve para essa gente. Ele acusa a ontologia tradicional de duas coisas. Todas as ontologias tradicionais, não esta ou aquela. Ele diz, primeiro, todas elas se esqueceram do ser e só trataram dos entes. O que são entes? São coisas e seres que existem. E acabam descrevendo o ser, ou seja, a existência de modo geral, ou o poder existenciante, se você quiser, como se fosse uma coisa, um ser entre outros, coisa que obviamente não é. Então, ele diz, essas supostas metafísicas não são metafísicas de jeito nenhum, elas são apenas ontologias especiais que pretendem passar por uma ontologia geral. Essa é a primeira crítica. Segunda crítica, que surge diretamente da desconstrução, é a seguinte. Destruição, em alemão pode ser Dekonstruktion ou Zurückbauen. Zurückbauen quer dizer literalmente construir as avessas. É certo? Então, o construir as avessas significa desmantelar uma coisa para ver o que ela tem por dentro e qual é a relação e travamento de suas várias partes. Só que, uma vez feito isso, a coisa está destruída, não sobrou nada. Você a compreende justamente na medida em que ela não existe mais. Então, Heidegger diz que todas as ontologias existentes são invalidadas pelo fato de que todas elas se baseiam em significados mutáveis, deslizantes e incertos. De modo que, no fim das contas, cada uma delas só está se referindo a si mesma. É, de certo modo, um texto fechado. Cada uma delas é um texto fechado que só se refere a si mesmo e não tem poder de preensão sobre a realidade externa, a realidade do ser. Ele, no fim da vida, ele para de usar o termo ser e começa a usar a presença. O que é o ser? É uma presença diante da qual estamos jogados sem saber de onde, por quê nem para quê. O homem está jogado dentro de uma presença que é a presença do ser universal. Ele não sabe o que é o ser universal e ele não sabe o que ele está fazendo aí. Tanto que ele chama o homem de Dasein. Dasein quer dizer simplesmente estar aí. Não sabemos, só sabemos que estamos aí. Não sabemos o que é essa coisa na qual estamos e nem sabemos o que estamos fazendo aí. Então é preciso começar, vamos dizer, uma nova etapa na qual a ontologia tradicional já não vale nada. Ele diz que essa ontologia desempenhou um papel histórico ao longo do tempo, mas chegou no seu limite. Agora temos uma outra coisa. No entanto, vamos dizer, se a ontologia cai, o agir continua necessário. Nós temos que fazer alguma coisa. Só que agora o agir não tem fundamento ontológico. Ele se torna causa sui. Tá certo? Então, ele é uma espécie de decisão arbitrária que cria um estado de coisas, tá certo? Sem poder nem precisar justificá-lo ontologicamente. Esta ideia converge com a de um outro aficionado nazista, que foi Carl Schmitt. Né? Carl Schmitt definia a política como aquele setor da realidade onde os conflitos não podem ser racionalmente arbitrados e onde tudo será resolvido por uma decisão imposta pela força. Então, ambos chegam ao quê? Ao princípio, ao princípio do Führer. O Führer é o neguinho que toma a decisão e manda todo mundo calar a boca. E aquilo é o novo, nova situação de fato. Não é preciso dizer quanto a ideia da desconstrução fascinou os pensadores de 68 e fascina até hoje, né, todos os teóricos do movimento revolucionário. Mas se você ver que as fontes acabaram aí, quer dizer, nós já vimos que as fontes vêm desde o movimento comunista, com Georg Lukács, até o nazismo. Tudo isso está presente no espírito de 68, presente por igual. Não espanta que quando se revelou a filiação nazista do Heidegger, do Carl Schmitt nunca houve muita dúvida a respeito, era um negócio explícito, e ele mesmo se arrependeu muito depois, disse que isso foi um pecado, me arrependo muito, etc, etc. Mas o Heidegger não disse absolutamente nada e continuou nazista até morrer, sem dar satisfação para ninguém. Né? Então, quando se descobriu a filiação nazista do Heidegger, quando vieram as provas definitivas, e não só com o livro do Victor Farias, o historiador chileno, excelente, mas com muitos outros livros que vieram depois, e com a publicação dos diários do Heidegger, muitos intelectuais de esquerda, como, por exemplo, o próprio Derrida, que é judeu de origem, defendeu Heidegger por todas as maneiras, né? Não negando que ele fosse nazista, mas até justificando o nazismo dele de algum modo. E nos Estados Unidos, o Paul de Man, que era um dos principais teóricos da esquerda, os dois defenderam nazista, o Heidegger até debaixo d'água. E quando essas defesas não funcionaram, quer dizer, a prova do nazismo do cara veio para ficar, ainda assim não pararam de admirá-lo e de lê-lo e de aproveitar as lições dele, sobretudo sobre a desconstrução. Você vê, quando você observa, por exemplo, os elementos francamente irracionais que existem na ideologia 68, na ideologia diversitária, aí está a origem dela. Nenhuma ação pode ser justificada por uma ontologia. O conhecimento da estrutura da realidade não tem nada a ver com a ação. A ação é que cria a realidade. E o ser continua sendo apenas, vamos dizer, esta presença indefinida na qual estamos jogados, na qual simplesmente estamos aí. Né? Mas se você pensa que as contribuições que chegaram para o maio de 68, para toda a ideologia diversitária, acabaram aí, você está redondamente enganado, porque tem coisa pior que vem por aí. Né? E estou dizendo isto só para divertir, eu quero que pelo menos os meus alunos estejam conscientes disso. O movimento diversitário não é um movimento político. Ele não é um partido político. Ele não é a esquerda. Né? Se você quer saber, ele é tudo. Né? Ele é todo o estado presente do mundo falante. Né? Ele é muito superior a uma ideologia. Ele é uma concepção civilizacional integral. Ninguém a inventou. Isso resultou, vamos dizer, da confluência de muitas ideias de fonte heterogênea que foram se acumulando até explodir, né, numa mutação fabulosa. Nós podemos dizer que a mutação interna do movimento comunista foi, como se diz, o pino em torno do qual tudo isso se articulou. Mas foi apenas o pino, não foi o comunismo que inventou tudo isso. Né? Você vê aqui Georg Lukács, o próprio Georg Lukács, que poderia ser dito o pai dessa coisa toda, ele num dos seus livros finais, que é A Destruição da Razão, ele vai descer o cacete na filosofia do Heidegger, dizendo que ela é já a culminação do irracionalismo capitalista, em oposição, vamos dizer, à racionalidade do comunismo. Portanto, ele não tinha nada a ver com Heidegger, E, no entanto, a filosofia do Heidegger foi incorporada no movimento que ele mesmo tinha desejado criar. Vê como são as coisas, né? Isso não pode acontecer num movimento ideológico, num movimento político. Não dá para acontecer uma coisa dessa. É muito louco demais. Não é isso? Quer dizer, um movimento político que aceitasse, vamos dizer, tantas incongruências dentro de si, ele se dissolveria. Ao passo que nós vemos a revolução diversitária se ampliar e ampliar e ampliar e conquistar mais e mais e mais e mais terreno. Acontece que a contribuição seguinte veio de fontes que ninguém jamais poderia imaginar. Em primeiro lugar, veio de Carl Jung. Carl Jung foi o sujeito que descobriu o I Ching, mandou traduzir o I Ching, e começou a disseminar no Ocidente, vamos dizer, a ideia de uma sabedoria oriental, especialmente chinesa, que transcendia toda a consciência ocidental. E que, através da ideia do inconsciente coletivo, descobria, então, sabedorias espirituais embutidas em tudo quanto é tribo indígena, tribo africana, etc., etc. E, ora, se você quer destruir a civilização do Ocidente, o que pode ter de melhor do que você jogar contra ela toda esta imensa riqueza sapiencial do Oriente? Do Oriente e das tribos indígenas, etc., etc. Mais profundamente ainda do que o Carl Jung, contribui para isso o René Guénon e toda a escola tradicionalista. Você vê que no livro Oriente e Ocidente está claro ali que o verdadeiro detentor do conhecimento é o Oriente. O Ocidente é apenas o reino do materialismo, do, vamos dizer, da falsa ciência, etc., etc. E é claro que a influência do René Guénon é mais discreta e, ao mesmo tempo, mais profunda do que a do Jung. O Jung cria, vamos dizer, discípulos em todos os países, cria sistemas de psicoterapia que são usados até hoje, etc., etc. Mas a influência da escola tradicionalista vai direto na elite. Vai pegar gente como o Aga Khan, que era o mais rico do Oriente, como o Príncipe Charles, né? Banqueiros, gente de governo, ex-primeiro-ministro da Suécia, o pessoal que rodeava o Reza Pahlavi, e assim por diante. Bom, eu estive lá, vi quanta gente importante tem lá. Nessa esfera, nem o Jung nem o Freud jamais penetraram. E, sobretudo, o Guénon traça o plano da ocupação islâmica do Ocidente. Isso eu expliquei claramente no ensaio As Guerras da Esfinge. Esse reporta aí, você não precisa repetir tudo aquilo. Não é isso? Ora, então estava tudo preparado para um assalto geral à civilização do Ocidente. Tudo, de todos os lados. Partindo do trabalho do Heidegger, os filósofos franceses, então como Derrida, Lacan, etc., desenvolveram o desconstrucionismo, tá certo? Até o ponto de negar que qualquer texto significasse qualquer coisa. O texto se compõe apenas de palavras que se reportam a outras palavras, que se reportam a outras e a outras e a outras, e tudo é um mundo fechado em torno de palavras. Depois que você chegou a este ponto, é claro que você não tem de justificar mais nada que você está fazendo. Porque de tanto você mentir, você agora tem que negar que existe a própria verdade em qualquer domínio. Não há mais a verdade, há somente relações de dominação. Claro que está subentendido que esta afirmação, por sua vez, é verdadeira, mas isso não importa. Isto não vem ao caso, porque discutir se a afirmação é verdadeira ou não, tá certo? Não destrói, evidentemente, o novo poder de dominação que está lhe sendo imposto no mesmo momento. Quer dizer, se você é dominado por um outro, não adianta você dizer que o outro está mentindo. Ele pode estar mentindo, mas ele já manda em você. Também contribui imensamente para isso toda a historiografia do século XX, que se baseou no modelo do Holocausto judeu, para explicar praticamente toda a história do Ocidente. Então, o que que eles fizeram? Bom, primeiro, fizeram um barulho imenso em torno do Holocausto, como se ele tivesse sido a primeira destruição em massa. Não foi. Quando começa o Holocausto, aliás, quando começa a perseguição aos judeus, que não foi o Holocausto direto, em 1933, começa de maneira discreta, você já tinha tido um Holocausto na União Soviética. E tinha tido um Holocausto no México, e tinha tido um Holocausto na França. Tudo isso voltado contra quem? Cristãos. Então, quer dizer, a comunidade mais perseguida e mais sujeita a genocídio no mundo foram os cristãos. Isso é uma questão de você somar, e você vai ver que, né, o judeu nesse aspecto perde longe. É verdade que existem muito menos judeus que cristãos, parece que existem 18 milhões de judeus, é claro, se você mata um terço deles, isso chama atenção muito mais do que se você matar 200 milhões de cristãos. Não é isso? Se existem, digamos, 2 bilhões de cristãos e você mata 200 milhões, repercute menos no restante da comunidade do que você matar um terço dela, né? Porém, vamos dizer, o barulho enorme em torno do Holocausto que os judeus criaram inicialmente para se defender contra a possibilidade de uma repetição do fenômeno acabou sendo extrapolado para domínios que iam muito além do destino dos judeus. E o Holocausto começa a ser usado como modelo explicativo de toda a civilização ocidental. Ajudado, tudo pela escola de Frankfurt, com o livro A Personalidade Autoritária, que demonstra, entre aspas, que a sociedade americana, para a qual os membros da escola de Frankfurt haviam fugido, era igualzinha à sociedade alemã da qual eles haviam fugido. Mas... então, isso significa o seguinte, que o Holocausto não é um problema alemão, não foram os alemães que inventaram isso. O Holocausto é a expressão de toda a vontade de domínio e discriminação que existe em toda a civilização do Ocidente. Então, o Holocausto é uma espécie de resumo da civilização do Ocidente. Não espanta que esta noção do Holocausto... tem gente que fala na indústria do Holocausto, o Wittgenstein fala da indústria do Holocausto, né? Então, judeus milionários ganhando dinheiro em cima da auto-vitimização, etc. Tudo isso é muito bonito, mas acontece o seguinte, que a noção do Holocausto como eixo da civilização do Ocidente acaba sendo usado contra quem? Contra os judeus, porque agora são eles que são os perseguidores islamófobos. E isto da parte, inclusive, de historiadores israelenses. Né? Você pode dizer que a maioria dos historiadores israelenses se opõe à mera existência do Estado de Israel, acusando de ser a ponta de lança do imperialismo ocidental e de aplicar contra os pobres palestinos o mesmo critério discriminatório e genocida que o Hitler aplicou contra eles. Né? Então, quer dizer, o tiro saiu pela culatra. Eles foram inventaram essa retórica do Holocausto, ela acaba usando contra eles. Não é isso? Claro que tudo isso, todas as operações são muito fáceis no mundo do movimento diversitário, porque não tem satisfação nenhuma prestar a realidade. Tudo o que interessa, tudo que existe são relações de dominação. Quando Michel Foucault escreve a história da sexualidade, o vigiar e punir, etc., etc., ele está mostrando o seguinte, que todas as relações humanas, em última análise, derivam de uma relação de dominação. Bom, um elemento de dominação está presente em tudo. Mas, por exemplo, quando um pai olha feio para o filho que está aprontando algum, é uma relação de dominação. Não é isso? Quando o marido manda a mulher lavar as meias dele, é uma relação de dominação e assim por diante. Não é isso? A relação entre adultos e crianças, entre homem e mulher, tá certo? De maioria e minoria, claro, a relação de dominação está presente em tudo, como está presente a gravitação, as ondas eletromagnéticas e demais fatores. Não é isso? Então, pelo simples método da acumulação de exemplos sem confrontação com hipótese contrária, por exemplo, o Michel Foucault nunca se lembra de dizer, peraí, elementos de amor não estão presentes também em todas as relações? Elementos de amor e auto-sacrifício estão presentes igualmente. Não é isso? Então tem a dominação e tem outra coisa também. Então, quer dizer que a teoria da dominação só valeria algo se fosse confrontada com hipóteses contrárias, mas para que confrontar? Se você pode, pelo mero acúmulo de exemplos, dar a impressão de que a sua tese é convincente. Né? E assim por diante. Mas, enquanto tudo isso estava se desenrolando no mundo das ideias, você tinha entre grupos bilionários, desde o começo do século, um plano de governo mundial. Isso começa com o tal do Cecil Rhodes, o homem que criou a Rodésia, pagando bolsas de estudo para jovens dotados no mundo inteiro. Depois vem as bolsas Rockefeller e assim por diante. E uma elite bilionária começa a considerar seriamente a necessidade, para eles, de um governo mundial, de um Estado mundial. Essa ideia aparece também em muitos escritores e filósofos. Aparece, Ernest Jünger escreveu um livro, O Estado Universal. É isso. O Eric Weil, né? Eric Weil, um judeu que fugiu para a França, passou a escrever em francês. Ele também é um defensor do Estado Universal. E aí acontece o seguinte. Dentro do movimento comunista, a decepção com o proletariado sugere a troca de sujeito revolucionário. Não podemos contar com o proletariado. Então vamos contar com quem? Com as minorias discriminadas. Excetuando a principal minoria discriminada, que são os cristãos. Não é isso? Essa não vale. Então você vai pegar negros, judeus, índios, né? Imigrantes, os coitadinhos dos islâmicos. Né? E tudo isso vai ser usado para botar lenha na fogueira, né, da autoimagem ocidental. Por incrível que pareça, o próprio fenômeno da escravidão, que é eminentemente uma criação islâmica, os islâmicos não somente inauguraram a escravidão numa época em que ela já não existia na civilização cristã, e a implantaram de novo, como escravizaram muito mais gente do que qualquer país do Ocidente jamais escravizou, e mais ainda, os países ocidentais jamais escravizaram ninguém, eles simplesmente compravam de quem? Dos muçulmanos. Muçulmanos, e não só muçulmanos, havia impérios africanos enormes que escravizavam os outros. O Império de Oyé, isso está no livro do Tidiane Indiaye, Le Genocide Voilé, o genocídio velado. Você tinha impérios africanos que escravizaram os outros. Alguns eles usavam para seus próprios fins e outros vendiam para o português ou para o inglês ou para quem chegasse lá. Tá certo? Então, curiosamente, os islâmicos fazem parte do quê? Do terceiro mundo e, portanto, das comunidades discriminadas, tá certo? Que podem, então, acusar o Ocidente de ser o príncipe do escravagismo. Então, aí você já vê duas mentiras básicas, que é o problema do cristianismo, quer dizer, o cristianismo fica colocado como o grande elemento discriminador, quando ele foi o maior fornecedor de vítimas para genocídio da história humana, tá certo? E o Islã colocado como vítima terceiro-mundista do escravismo ocidental, que foi o próprio Islã que inventou. As teorias racistas são de origem islâmica. No século XI você já tinha claramente a ideia da inferioridade racial do negro exposta por filósofos islâmicos. Quando no Ocidente ninguém... O pessoal só veio pensar nisso depois do século XVIII. Se você pega a história da ideia de raça do Erich Wöhlgen, ele mostra que o racismo ocidental é um filho da ciência moderna. E se você, enquanto você não tem uma noção de raça biologicamente estabelecida, não é possível aparecer um racismo nos termos ocidentais. Tá certo? Então, de fato, o racismo é posterior ao século XVIII. Mas no Islã ele tinha, pelo menos, desde o século XI. Então, ideias racistas, escravidão, etc., tudo isso é criação islâmica, que hoje é jogada na conta do Ocidente. Que foi, por maior paradoxo ainda, a única civilização na qual houve movimentos anti-escravagistas. Nenhuma civilização anterior ou simultânea teve jamais esta ideia. Mas o problema aqui não é, vamos dizer, discutir a veracidade ou falsidade da ideologia diversitária, mas apenas mostrar a sua formação histórica e os elementos heterogêneos que a compõem e que lhe dão o alcance universal que ela tem hoje, muito além do que qualquer movimento político que você possa conceber. Ora, na medida em que você desiste do proletariado como agente revolucionário e você vai pegar outras comunidades menores, que não tem uma função econômica específica dentro da sociedade, o que acontece? Você se priva do principal instrumento de ação proletária, porque o proletário, já dizia Karl Marx, é ele que tem o domínio direto dos meios de produção. A burguesia tem o domínio jurídico, mas ele quer que estão mexendo nas máquinas. Então eles têm já efetivamente o controle material dos meios de produção. E se eles pararem a produção, a sociedade desaba. Essas comunidades discriminadas não têm nada disso. A maioria delas é constituída de pessoas que não têm emprego, que vivem de ajuda do governo, são os coitadinhos. Isso quer dizer que a revolução diversitária se priva, inicialmente, do seu meio material de ataque à sociedade. E esta é a ambiguidade que tem dentro dela. Então, tem uma, assim como tem uma ambiguidade no marxismo, a qual determinou, de fato, o curso da sua realização histórica, aqui você também tem uma ambiguidade que está determinando, neste momento, o curso da revolução diversitária no mundo. Se você se priva dos meios de ataque material à sociedade, então a pergunta é, você quer a sociedade diversitária, igualitária, quem pode realizá-la? Você não tem mais um proletariado para paralisar a produção e derrubar a burguesia. Então só quem tem é a própria burguesia. Burguesia que, enquanto isso, enquanto vocês estão discutindo aí discriminação, racismo, desconstrução, etc., etc., está elaborando planos para o Estado Mundial. E discutindo isso com a paixão intensa durante quase um século. Isso quer dizer que esta burguesia, sobretudo a mais alta burguesia que você pode conceber, os megabilionários, livres do assalto proletário aos meios de produção, tem agora diante de si um novo movimento revolucionário que se volta contra quê? Contra os valores civilizacionais, morais e religiosos, e não contra ela. Ora, esses valores, desses valores civilizacionais, o que mais se opõe ao governo mundial são as identidades nacionais e, portanto, as tradições nacionais. Isso significa que toda a revolução diversitária estava trabalhando exatamente no mesmo sentido que a elite megabilionária queria. Então aí se explica por que que ela financia todos os movimentos de esquerda do mundo. George Soros, Rockefeller, Fundação Ford, etc., etc., etc. Ora, quando você estuda a história das classes dominantes ao longo dos tempos, você vê que a ideia marxista da luta de classes é uma bobagem pura e simples. Nenhuma classe dominante jamais cai. Caiu uma classe dominante sobre outra. Não, a classe dominante se recicla, com alguns elementos novos incorporados, jogando fora alguns elementos e adaptando-se a novos modos de ação que não tinha antes. O exemplo mais característico é a transição do Império Romano para o feudalismo. Em que o Império cai, ele se desmantela e... quem é a classe dominante que sobra? A mesma. São os mesmos proprietários rurais do tempo de Roma. É claro que eles perdem alguns, incorporam alguns novos, que vêm com os invasores bárbaros, alguns deles vêm nos senhores feudais. Mas a classe é essencialmente a mesma nobreza romana de antigamente. E isto aparece, de novo, em inúmeras revoluções. Se você disser assim, a revolução de 1789 na França acabou com a nobreza? Não, não, não. A nobreza virou capitalista e está lá até hoje. E assim por diante. Então, quando você vai ver, a classe dominante no mundo ainda é substancialmente a mesma do tempo do Império Romano. E todas as derrubadas de classes foram tudo ficção. Nenhuma classe dominante foi jamais derrubada. Ela simplesmente se recicla, se transforma, se adapta e continua dominando. Se é assim, o processo que nós estamos observando é, de novo, exatamente o mesmo. Se você derruba todos os valores civilizacionais, você está ignorando um fato. Nenhuma classe dominante jamais caiu. O máximo que se pode fazer contra ela é limitar os seus meios de ação através do quê? de valores morais, civilizacionais, culturais, religiosos, que limitem essa esfera de ação. Como aconteceu, por exemplo, durante toda a Idade Média. Havia coisas que um nobre ou um rei não podia fazer, por quê? Porque ele estava imbuído de moral cristã e ele não queria transgredir além de um certo ponto. Se você lê os discursos, por exemplo, de Bossuet, o grande pregador, né, passando um sabão no rei na frente de todo mundo, você vê que, de fato, os valores morais ali tinham um poder de travamento, um poder de freio incrível. Né? Isto é o máximo que se pode fazer. Mas se você derruba todos os valores civilizacionais, que freio existe para a classe dominante agora? Nenhum. Ela pode fazer o que quiser. Mesmo porque ela está escorada na mesma autonomia do agir que foi incorporada pela Revolução Diversitária. Então, isso quer dizer que o poder econômico, nessas condições, ele se apresenta de maneira nua e crua. Sem nenhum atenuante, sem nenhum travamento, sem nenhum limite. Ao mesmo tempo, os meios tecnológicos à disposição dos megabilionários são cada vez mais fantásticos. Você vê aquilo que está anunciado para os próximos anos, o chip que você vai botar em todo mundo. Claro que, inicialmente, nas próximas décadas, nós não vamos ver o chip implantado, mas em 50, 60 anos, todo mundo vai ter seu chip. Porque a sociedade se habitua a isso. É a velha lei do Durkheim, né? Existe um coeficiente de anormalidade que a sociedade pode suportar. Além disso, passado disso, ela começa a considerar que tudo é normal. Então, será normal todo mundo usar um chip daqui 50, 60 anos. Também será normal que todos os carros automóveis sendo dirigidos por computadores, todos eles estejam vinculados a um computador central, de modo que esse computador central pertence ao governo, ou pertence a algum mega bilionário, saberá para onde todo mundo está indo. Hoje você já vê, por exemplo, no Google, no YouTube e no Facebook, né, meios de controle total da difusão de notícias e de opiniões que estão na mão dos donos dessas coisas. Não estão nem do Estado, são mega bilionários. Né? Agora mesmo, ontem, o Paul Watson anunciou que está saindo do YouTube, porque estão censurando todos os meus vídeos, então não tem mais nada o que fazer lá. Né? E isso quer dizer que não apenas não há mais fatores culturais travando a ação dos megabilionários, mas todo o movimento revolucionário está na mão deles. Sem o dinheiro deles, isto não sobrevive de maneira alguma. Se você tirar o dinheiro do Jorge Soros, acaba o Occupy Wall Street, acaba o Black Lives Matter, acaba tudo. Acaba a esquerda brasileira, acaba o PSDB. Então, isso quer dizer que a única força agente que tem no mundo capaz de coordenar a revolução diversitária são os megabilionários, e eles estão coordenando. E os travamentos civilizacionais, culturais, morais, etc., a sua ação, estão sendo removidos pela ação da própria revolução diversitária. Isso quer dizer que quando não sobrar mais nenhuma hierarquia de valores, sobrará uma hierarquia material, que ninguém poderá destruir, porque todo mundo precisa comer e você não pode destruir a economia. Se você destrói a economia, acaba junto com as universidades, o beautiful people, os estudantes, etc. Ninguém vai fazer isso. Então, a própria subsistência da revolução diversitária depende dos megabilionários. E eles não dependem de absolutamente nada. Então, isto quer dizer que todo o movimento diversitário do mundo está confluindo na direção do quê? Da apoteose do capitalismo. Capitalismo nu e cru, que baseado na tecnologia pode fazer o que quiser sem ter que enfrentar nenhuma resistência moral, religiosa, jurídica, nada, nada, nada, nada, nada. Então isso quer dizer que todos os revolucionários do mundo estão trabalhando para a glória da alta burguesia. Isso é o que está acontecendo. Reconstruir isso é muito difícil, e sobretudo é difícil falar disso para conservadores e liberais que têm a ilusão de que este movimento diversitário é a esquerda. Eu digo, não é a esquerda. Ele é a esquerda de mais muita coisa. Ele é praticamente o conjunto das forças ativas da sociedade contemporânea. Onde absolutamente tudo pode ser jogado, não contra a estrutura de poder, mas contra os valores civilizacionais que a limitavam. Você não vê, em parte alguma, um movimento diversitário se voltar contra George Soros, o Rockefeller, o Zuckerberg, ou nenhum desses. Esses estão livres para fazer o que quiserem. E eles já traçaram, não esses indivíduos, um por um, mas a comunidade dos mega bilionários, dos quais, por exemplo, o Clube Bilderberg é apenas uma parte, é um exemplo, né, já tem há mais de 50 anos traçado o plano de uma civilização integral, onde a sociedade será integralmente administrada. Né, e onde você não terá a menor base moral, religiosa ou cultural para se opor a esse poder. As pessoas não conseguirão sequer pensar contra isso. Então, isso quer dizer que se você interpreta as minhas lições no sentido de um antissocialismo ou de um conservadorismo, você é um idiota. Né? Eu não estou falando contra o socialismo, estou falando contra o capitalismo. Só que não o capitalismo, tal como ele ainda existe, mas como ele está se preparando. E como resultará inevitavelmente da revolução diversitária. Porque se você fala em capitalismo selvagem, eu digo, bom, capitalismo selvagem é brincadeira perto disso que eles estão aprontando. Hoje em dia você já não tem mais limites à atuação dessa gente. Eles fazem o que quiserem. E todos os obstáculos de ordem cultural estão sendo removidos um a um por essa molecada que sai gritando na rua. Por essa molecada que sai gritando na rua contra a discriminação, etc, etc. Isso quer dizer que você tem hordas e hordas de verdadeiros imbecis, né, trabalhando pela sua própria escravização sem ter a menor ideia, assim como os proletários do mundo inteiro já trabalharam pela glória da inteligência do partido que os escravizava. Então, nós estamos vendo a mesma tragédia acontecer de novo em escala imensamente maior do que Marx jamais pôde conceber, e pior, tendo como última, única alternativa, se você olha no quadro do mundo, você tem duas alternativas, que é o Islã e o esquema russo-chinês. O esquema russo-chinês, vai dizer, bom, é ainda o comunismo de velho estilo, não é isso? A mesma KGB, etc, etc, que no Brasil é representada pelo Ciro Gomes. Se você compara o discurso do Ciro Gomes com o do João Dória, você vê o velho pseudo-nacionalismo esquerdista, que é puramente anti-americano, trabalhando pelo BRICS, que é o quê? O esquema russo-chinês. E do outro lado você vê o Dória, né, com o discurso da não discriminação, da democracia ampliada, etc, etc, que é o Bilderberg. Então, se você perguntar assim, olha, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. No Brasil, a política brasileira só tem três influências atuantes. Tem a do Jorge Soros, tem a do Putin e tem a minha. Isso é tudo o que existe, não há mais nada. Se você perguntar assim, qual é o poder do Jorge Soros sobre o nosso parlamento? Total, exceto naquela pequena parte que ainda está vinculada ao movimento comunista tradicional, que ainda faz homenagens ao Marighella, etc, etc, que é um pessoal que hoje está derrotado, que está minoritário. Então, sobrou tudo na mão do Jorge Soros. Jorge Soros e similar, não é a pessoa do Jorge Soros, é um grupo. Não? Entenderam? É isso que está acontecendo. Se você perguntar aqui nos Estados Unidos, que parece ser um país muito mais desenvolvido intelectualmente que o Brasil, quantas pessoas entendem isso? 3 ou 4. A maioria ainda está no combate liberal-conservador contra a esquerda. Eu digo, mas a esquerda já foi absorvida num outro negócio muito maior. Quer dizer, ideologicamente, a revolução diversitária se compõe de uma gama de influências que vai desde Leon Trotsky e Lenin até o René Guénon. Que unidade ideológica existe por trás disso? Não tem nenhuma, mas não precisa ter. Porque o que vale é a ação destrutiva. Ainda esqueci de todos esses elementos, esqueci um, que são os continuadores do Georg Lukács, na Escola de Frankfurt. Eles, partindo da dialética de Hegel, eles fazem a ele uma crítica similar ao que o Heidegger fez de toda a ontologia. O Hegel acredita que, vamos dizer, os valores positivos se realizam através da sua negação. E depois da negação restabelece a positividade. E o professor da Escola de Frankfurt diz, não, só existe a negatividade. Por quê? Porque o processo não tem um fim. Não há estabilização de um positivo. A negação continua. Isso quer dizer que toda a nossa atividade enquanto filósofo é negar, criticar, negar, desmantelar, destruir. Só. Isso quer dizer, você não precisa afirmar um estado positivo, você não precisa defendê-lo. É só continuar esculhambando e negando, que é exatamente o que o pessoal da Revolução Diversitária faz. Se você pergunta para eles, mas escuta, na sua sociedade magnífica, como é que você vai harmonizar, por exemplo, o feminismo com o islamismo? Eles não têm que responder isto, porque eles não estão afirmando um estado positivo ao qual desejam chegar. Né? Estão apostando tudo na negatividade, na destruição. Então eles não podem ser detidos, né, por um valor civilizacional, que é a razão, que eles mesmos estão empenhados em destruir. Está entendendo? Então, infelizmente, esta é a situação. Quem pode deter isso? Ninguém pode. Pode sim, vamos dizer, milagre, uma intervenção divina, uma guerra mundial, alguma coisa desse tipo. O Kim Jong, talvez possa parar isso. Não sei, mas eu não estou contando com ele, não. Então é o seguinte, nós, vamos dizer, as pessoas pensantes de modo geral, nós não temos a capacidade de mudar o curso da história do mundo. Mas nós podemos, ao menos, preservar a nossa consciência para que ela não afunde junto com a nossa liberdade. É isso? Então é isso. Acho que não vou responder pergunta hoje, não. Eu estou com preguiça. Tá bom? Então fica para a semana que vem. Muito obrigado a todos.